carteira. Sabe que não é brincadeira. Experimentado veneno, passa sufoco na cena. Sobreviver é problema, é muito mais que difícil. Quem não se sobressair, acaba no precipício. Como acabaram alguns manos, manos que tinham planos. Se envolveram no crime, nas drogas, no contrabando. Se perderam na vida, uns acabaram morrendo. Alguns tão trancafiado e outros tão no veneno. É desse jeito, vai vendo. E a juventude de Foz se arrebentando da bala, irmão, ouça minha voz. Tem que acreditar, tem que perseverar, tem que ter fé, nego. Pra essa parada mudar, o Messias está voltando. E a palavra não mente, só Deus na causa, parceiro, pra mudar completamente. Tem uma pá que blasfêmia, não querem acreditar. Mas os perdidos serão como as areias do mar. Várias pessoas aí no mundão, sem direção, tão adorando a grana, esquecendo da salvação. É embaçado, né, Jão? É tanta fita errada. Daqui desse lugar ninguém jamais levará nada. E não tem como escapar, a realidade é essa. O fim tá próximo, mano, se agiliza depressa. O tempo tá passando, se aproxima a sentença. No dia do juízo, muitos sofrerão as consequências. Hoje é um ano difícil, violento, sangrento. Sobreviver na fronteira é correr contra o tempo. É embaçado, irmão, mas tem que acreditar. Vai na fé, tem que acreditar. Cotidiano difícil, violento, sangrento. Sobreviver na fronteira é correr contra o tempo. É embaçado, irmão, mas tem que acreditar. Vai na fé, tem que acreditar. Não haverá meio termo, no dia do julgamento, os incrédulos ficarão no esquecimento. Assim está escrito, nos foi dado o recado. Há uma clara separação entre o salvo e o condenado. Os redimidos serão transformados pro novo plano e reinarão com o mestre durante mil anos. Porém os que ficarem não serão pranteados, não serão recolhidos e não serão sepultados. O mal será eliminado pra que tenhamos a vida eterna, pra que vivamos em paz no novo céu, na nova terra. Que a irmandade, o meu senhor, tem a mesma visão. Abandone o crime e aceite a salvação. Nunca é tarde, não, pra se fazer a mudança, pois a palavra nos diz enquanto a vida a esperança. Permaneça, fique firme, vá atrás da sua conquista. Faça por merecer o seu nome no livro da vida. Cotidiano difícil, violento, sangrento. Sobreviver na fronteira é correr contra o tempo. É embaçado, irmão, mas tem que acreditar. Vai na fé, tem que acreditar. Cotidiano difícil, violento, sangrento. Sobreviver na fronteira é correr contra o tempo. É embaçado, irmão, mas tem que acreditar. Vai na fé, tem que acreditar.